mas antes de ir embora, deixa eu fazer essa sequência. Essa sequência. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Vamos lá. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Quem sabe ganda? Tô ligando agora só pra te avisar. De rebelde. Seu amor, eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra. Quem sabe ganda? Quem sabe ganda? E aí? Tarde demais. Você já perdeu. Galera do time do Las Vegas Esporte, abração. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Sonho teu. Olha, gente, no outro domingo tem a volta do Rebelde aqui no Marizia. E na segunda-feira tem o Gigês do Tupinambá. Então fica marcado na sua agenda. Todo domingo aqui no Marizia tem o DJ Rebelde começando. E logo após chega o Gigês do Maurizinho Malcriado e convidados. Estou apaixonado por um outro alguém. Bora! Você, alô, Aninha! E eu posso ser de outro. É tarde. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho, caminho. Tarde demais. Você DJ Rebelde. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. DJ Rebelde. Bora que a saudade tá rolando no Marizinho. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor é pra sempre. Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você era quase eu e eu você, e nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. A Manu e a Tayane. A coisa boa. A Tayane já conhece o lado do Cruzeirão. Já tem o Rebelde. Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai. E sabe que anda mais. Porque ninguém apaga. Amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar? Não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão? Paixão acabe, o amor não morre, não. Amigo Jodá, saudade de vocês, valeu Jodá. Tamo junto. Fica a bondade no Marizia. DJ Rebelde. Nós vivemos muito além da emoção. Os abençoados da Cagada Diva. Ou existe pra lembrar. Estão com a gente hoje, meu Deus. Uma história escrita bem no coração. E o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acaba e o amor não morre. Cada passo seu, DJ Rebelde, movimento. Bora, Loura, saudade! A todo momento, só dá você em meu pensamento. Manuja Brasil! Quando a noite vem, quando sopra o vento, Brasil! O amor eu sei, só vai dar você em meu pensamento. E agora? Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto. Grande amiga Vanusa Brasil com a gente. Alô, Vanusa! Brasil! Esse amor pra ser feliz. E vai pra cima. Alô, Marizinha. Grande amigo Apolo. Eu não quero deixar. Todo domingo Rebelde aqui, né? É isso, já fechou, gordo? Virar uma máquina fria. Agora provou mesmo? Me programar. É, meu irmão, porque um dia antes tava com medo, né? Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Não, os pilantras da Cipriano! Alô, pilantra! Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Só que gente. Eu não quero te usar, esquecer de você. E te... Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Olha o caqueado agora, vai! Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Olá, família, chega de posto. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce até. DJ Rebelde! Alô, neném do Regênio! Chacão! Bora, meu parceiro neném, tio Benço! Toda a galera do Resenha Pública, pra ser o carinhoso do Rebelde! Te puxa! Me sei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Alô, galera do Ajo! Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Saudade, Marizinha! Seu olhar tão diferente. Sim. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou a fim. o seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei. O maestro da saudade. Que te queria ao menos. Segura a saudade aí! Fica marcado todo domingo agora em Outeiro, no Marizia. Tem Rebelde pra começar. Linda seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca te faço minha mulher. É pra dançar. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entrega meu corpo, fazer o que você quer. Bora, Thiago! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Uma fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. DJ Rebelde. E com vocês, a voz das Américas, meu amigo Newton César. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda esta noite. Me cansar de gozo nos teus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão e eu vivo a... Silva da Marambaia comigo e o professor Ronaldo. A fantasia de... Salve comigo no Marizia, obrigado. Sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão e eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, tentando um dia eu te amar. Lá. Relembra aí! Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle. Aí, Marigia! Ci sei tu. DJ Rebelde. Al di là ci sei tu. Soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Sei tu per me. Bora, Deljo! Bora, Marizia, bora recordar. Já deu meus GGs aí. O Mauricinho, o mal criador. DJ Rebelde. Seu maestro vai tocando. Se for... você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Fala, meus prostitutos! Pois as praias e o sol de Recife relembra, relembra, mas parecem coisas lá do DJ céu. DJ Rebelde! Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece o parceiro André e dos amigos do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade. Meu parceiro André dos amigos do Braga. Como e ele, meu parceiro Wallace Nara. Alô, Wallace! E a velha linda. Que coisa mais linda. Será que tem moça em Outeiro hoje? Como tem moça. Cadê as moças? Como tem moça. Alô, Silva da Marabaia. Você me dá valor numa moça. Alô, professor Ronaldo. Não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife, saudade, são na terra um DJ Rebelde. Pois as hei de achar alguém que me dê amor. Rebelde. Que fale só de amor, pra que eu possa pensar sem violência. Que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou e que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo cantar. Obrigado, meu parceiro Dieguinho Brumonte. E amor. Os nossos prostitutos. Está chegando o lançamento da camisa deles. E já estão providenciando do Rebelde, né? Há 2000 anos. É GG Extra G, não? Entrou na terra um rapaz. É. GG, GG. GG. E o mataram. Mais pano, G. Mas o mataram fisicamente. Mais pano. Pois o seu espírito. Pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E criança, parabéns, Jalves! Já possam brincar. Obrigado, meu irmão, muitos anos de vida. Sorri e cantar, DJ Rebelde. DJ Rebelde. Olha a Roberta aí. Duas taças brindando. Ai, um amor desfeito. Dali Rebelde. Duas violas duetando. A saudade desse grande amor. Pra quem gosta da saudade original. Os meus olhos buscando. Pra tu cheiro. Teus olhos morenos. Se fez tão pequeno diante este sonhador. Oh, oh. Yeah, yeah. E agora? agora há pouco me lembrei. Todos os domingos agora, em DJ Rebelde aqui no Marizinho, aqui Odeiro. Que fomos amantes e somente nós. Como é que é? Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Deixa eu abraçar meu amigo Rômulo, a Brena, a Maria lá do Maranhão, a Cristina e o Dero com a gente, toda a galera, toda a cúpula com a gente, obrigado a você. Até minha viola não doeta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Hoje eu sei meu amor não me ama mais. Yeah, yeah. Meu parceiro Carlinho lá do Puro Sabor. Oh, oh. Alô, Carlinho! É que agora há pouco me lembrei. Me lembrei. Me lembrei daquele coração assado que peguei lá na Feira da Barabaia. Que fomos amantes e somente nós. Filho que lasce. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. E aí? Fomos tão fiéis. Também. Também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. Para minha rainha. É que o coração. Para Xogô. Me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Alô, DJ Alessandro Batidão. Yeah, yeah. Você quem voou e quem ficou fui. Bora, tio Beço. Yeah, yeah. Alô, Nené. Oh, oh. Você quem voou DJ e quem Rebelde. Ficou fui. Yeah, yeah. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Quem sabe tudo, vai. Eu não Vocês são sinceros, né? Alô, Nenê, canta pra ela, eu duvido, Nenê. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. E eu? Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Alô, meus prontidudo! Tô com mercinho pra vocês aí! Se você brigar novamente, Bora, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Amigo Cavalo da equipe do Aço, a gente. Valeu, Cavalo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Amigo Cavalo, e bebe água. Mas eu te amo. Aí, bebe água. Eu não presto mais, eu te amo. Auto Mecânica Maranhão, localizado lá na Pedreira. Tamo junto. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Tô passando de Naldo, de Nelson, lá do Bigola, de Nelson. Deixa eu abraçar minha igreja, amigo Lucas. Lá do pá do caralho com a gente. Lá do pá do caralho. É, lá do pá, meu irmão. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Os prostitutos não prestam. Eu não presto, mas os prostitutos não prestam. Mas eles amam as pimentinhas. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Agora eu vou passar uma onda. Passar uma onda aqui, vou passar uma onda. Uma onda, uma onda, uma onda. Uma onda, uma onda, uma onda, uma onda, uma onda, uma onda, uma onda. Alonteiro. O conto de fada. E um capiteiro, sozinho sem nada. E o rebelde? Também sem dinheiro. Faz um pix aí, não, vai. Amava a princesa, mais linda da terra. Coxinha sem dinheiro. Amigo Nil, o rei da coxinha da soledade. Pra... Alô, Nil, com a parada, meu irmão! DJ Rebelde! DJ Rebelde. Vai, vai, vai, vai. Mas um dia ela passou, sem nada saber. Quando vi um novo amor, com ele foi viver. E o rebelde se fosse? Mas se eu fosse um carpinteiro, e você princesa, eu sem dinheiro, e você com nobreza, eu sem dinheiro. Daqui a pouco tem Monk B ao vivo no quintal do MB. Foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar ou me iludir. Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais, se esse sentimento vai crescendo em mim. Deixa pra chegar ali hoje, meu grande amigo cabeludo aí do Mega Brechão. Tá curtindo hoje aqui do Marizinha, só de boa e odeiro. Alô, galera do Mega Brechão, tamo junto! Que me confessar e abrir o meu coração. Quem sabe ganha? Vai! Não. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. DJ Rebelde! Pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais em mim. DJ Rebelde! Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. Por que você não veste sua roupa e sai? DJ Rebelde! Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E eu enquanto você dorme, penso em nós dois. Relembra esse sonho, hein, irmão? Preciso conversar e você diz depois. Marcelinho. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu do principal. Esqueceu do principal. Você foi me perdendo entre os dedos. Esqueceu do que ela gosta. Transformou meu sonho em pesadelo. Sacanagem, mano. Você foi insensível no amor. E a minha? A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Alô, Peru! Canta pra mim! Meu irmão, então pega o berro. Pega sua roupa e vai embora de vez. Não sabe nem fazer amor. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda quem que eu te amo? DJ Rebelde. Ainda quem que eu te amo? Meu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Toda a galera da Ilha das Onças com a gente. Sinto um vazio imenso, um atalho pro amigo Alê, Moralhas, é isso? O Lucas, o Raimundo e o Giovanni, toda a galera no Marechal, obrigado aí. Olha o Dorivaldo! Olha o Patrozinho, né? Vou esperar o Rebelde lá no quintal do Cláudio. Enquanto isso, o Rebelde tá aqui, ó. Machuca ficar sem você. Machuca, maestro! Machuca sua decisão. Machuca. Machuca. Machuca viver por viver. Machuca não ter seu perdão. Machuca, meu. Fazer mais parte do ser. Quem sabe canta, quem sabe canta. Tô com saudade de você. Aqui comigo. Aqui no Marigia. Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate. Só Rebelde apanha. Vai, Rebelde. E agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada. Agora que acabou o auxílio, acabou o Pix. Agora quero ver. Diz que morre de amor por mim. Agora vocês vão cantar. Canta, canta. Depois de ter levado tudo. Levou tudo, até o bujão de gás. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim. Já já deu meu parceiro DJ Robson e Mix que o dia Elias consagrado com a gente. Marcos Fantástico, Alemão Top, a galera pra comandar o Mauricinho Malgrial. Como dizer que não, que nunca me fez nada. O Rebelde todo domingo agora só começando, tá? De tanta dor. Depois ele entra em cena. Que causou pro meu coração. Só no comecinho. Eu quis até morrer. Depois que foi embora. E volta tão tranquila. Depois que já não tem mais amor. Como é que é? E sem você ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Você. Manuja Brasil. E a sua irmã. Canta, mano. E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Agora! E agora? Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia eu vivi. Depois o cara não fazer nada, não saber fazer nada. 007. Como é que fica a situação? Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Pois é, né, Carona? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. É que o cara tá cego mesmo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Olha, um dia será que ele muda? Ele não vai mudar. Quem sabe ganda, vai! Pro jantar, ela esquenta a comida pra ele. Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Uma dessa que eu quero. Pra que se enganar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Quem sabe canta, mãe? A vida continua. É perfeita. Quem perdeu foi ele. Não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Já mandei. Esquece esse cara. Ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde, a ligação acabe. Será que ele muda, Cris? Falar, ele nunca vai mudar. Manda 007. Qual de nós perdeu mais tempo? Deixou o primeiro de sonhar. Quero te dizer, amor, nessa solidão que existe em nós, solidão de palavras vazias em nome do amor. Pra quem ama, de maior que a própria chama. Não precisa de calor, mas eu sei que essa foi no coração do Silva. Eterno pra quem ama, Silva, de maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento. Chama de Rômulo com a sua esposa Brenda. Alô, Rômulo. E com você também quero alegria. Quem sabe ganda? Quem sabe ganda? Vai! De fazer fazer besteira. Eu quero ser um pássaro bonito, nas horas mais vagas, fazer besteira. Quero voar no seu infinito céu. Para Maranhão e a sua primeira dama, Maria. E aí, Maranhão? Se você for e não voltar, eu vou chorar. Eu gosto, eu gosto. Gosto muito de você. De aposta Las Vegas Esporte, a banca que você joga e recebe na hora. Las Vegas, baby, eu quero seu amor. Deixado com o DJ Robin, Robin Mix. Perceber, alô, Robin G. Eu viverei em paz com você. E o Matheus e a Carolzinha, eu viverei em paz. Alô, Matheus, com você. Olha, tem gente que faz jejum, né? Eu não faço jejum, pra quem fazer jejum? Eu como mesmo, não tem dessa não, mano. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei nosso cobertor. Sentimento proibido até... Bora, meu garçom Gil! Possível, quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, uma é minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. Rebelde. E o que as duas estão fazendo tão sozinhas? A Manu e... Ai, ai, ai, boca é minha. E a Kailane. Alô, Kailane. Banda 0. Aí, Manu. 07. Manda. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido as frases de amor que não vale nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Tá fazendo fogo! Sucesso! Aí do Las Vegas! Esporte comigo! Não, não. Alô, fogo! Meu amor, não vá sem mim, eu te amo. Como é que é? Você foi só um lance, mas me entreguei demais. Estou no bar, pegar o barco. Eu me entreguei demais. Esse amor. Já deu o GG do Maurício Malcriado. Não vivo de sonho. Pra fazer o show hoje. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero ter. Olá, família Sega Depósito com a gente. Aqui de Oldeira, abração carinhoso do Rebelde. De nos dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei. Reginaldo e Regiane comemorando hoje mais um ano. Juntos! E o Rebelde, o Rebelde! Alô, Marizinha! Tenho que criar coragem pra me arriscar. Vamos lá! Por favor, entenda o que eu tô passando. DJ Rebelde. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. Pessoas fizeram meu coração sofrer. Bora, garçom, gelo. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Vai! Tenho medo de alguém me machucar. Amigo, gente, tenho medo. Um dos melhores cabeleireiros do estado. O homem que tá usando visual na cabeleira do Rebelde. Amigo, Cleusão, no Cleusão. Para Marizinha! DJ Rebelde. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. DJ Rebelde. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. E vai pra cima! O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. DJ Rebelde. Tenho medo de alguém. Wilson Cabeleireiro, do Porto da Palha para todo o Pará. Tenho medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém ficar comigo, meu mel. Tire o adeus das mãos. Não me entregue a solidão, meu neném. Neném, preciso do meu neném. Lembra da nossa canção. O hino do Tio Beijo. Os nossos sonhos. Prepara o beijo, Tio Beijo. Fazer de tantas coisas sem ter você. Um pedaço bom de mim. DJ Rebelde. Meu mel, não diga adeus. Olha, muita gente tava pensando que era CD do Rebelde, gente. Agora, todo domingo tem Rebelde no Marizinha. Fazendo o esquenta pra galera do Maurizinho Malgrado. E pra sempre ser um ser. Alô, Cláudio! Não vá, não saia de mim. Que eu enlouqueço de vez. Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Alô, Marizinha! Meu mel, não diga adeus. Que eu tenho tanto medo de ficar sem o teu amor. E pra sempre ser um ser só. Mas é vaqueiro. Relaxe, felizmente acontece. Segue a vida, esquece. Não tem pra que estresse. Acorda, dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz. Só que se... Alô, Marizinho! Deixa eu te mostrar, não vou fazer. Meu parceiro Guilherme, irmão do Vitor, com a gente! E pra finalizar, alô, Guilherme. Por favor, tem que dizer. Se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Bora! Curtindo hoje! Nunca foi amor, se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor. Segue a vida, esquece, não tem pra que estresse. Acorda, dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz. Só preciso. Deixa eu abraçar meu amigo Ailton. Olha o motor Ailton, abraçando o Rebelo, não vou fazer. Alô, meus prostitutos! E pra finalizar, desculpa, vou ter que dizer. Se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Se acabou, não era, não era, não era, não era, nunca foi amor. Se acabou, não era amor. Não era amor, nunca foi amor. Sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava, tanto, tanto um dia ter um amor como você. Sonhava todo dia ter a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão, me toca tudo por essa paixão. Agonia de estar. Bora, fantástico! Madrugada fria, só a te esperar. Tudo pronto aí! Noite de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse, no dia. Alô, DJ Alemão, tô bem! Prepara tudo aí, meu irmão! Seu destino cruzou, seu caminho com o meu. Foi amor. Olha o DJ Dias que vai entrar! E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou. Eu te amei, me entreguei demais. Bora, Glaucio! Eu não mereço essa saudade. Você é meu parceiro, meu brother, você me... o homem que tá usando o visual do Rebelde. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo que eu falar com você. Oi! Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Como é que é? Saudade tem nome. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu? Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Pro GG aí do Maurizinho, Rebelde vai fazendo uma onda. Quero mais a emoção na flor da pele. Alô, minha rainha, alô, dona Jô. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. O som vocês sabem qual é. Pra você dançar. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Príncipe Negro. De quem de eu sou e de Elson vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Parceiro Maurício e Luan, galera da JL lá em Tomé Sul. Eu sou e estão com a gente no Marecinha, obrigado. Vão tocar seu coração. Como é que sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. DJ Rebelde! Igual esse som, melhor som não há. É muito. Você pode acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. Tem som da galera que faz. Príncipe Negro. Com o som que mexe. Príncipe Negro. DJ Edilson, DJ Edielson. E o Rebelde detonando. É Príncipe Negro. O melhor som. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Vem pra dançar, vem ajustar. O som da galera, melhor som não há. Amigo Feijão da Cipriano. Amigo, a gente aqui do Marecinha. Obrigado, Feijão. Tamo junto, Feijão. Banda Sabrina. Banda Quero Mais. Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber no coração dispara a canção que tocava, lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que fala de partiu Juruna. Sem perceber no coração dispara a canção que tocava, até 5 da manhã. Pode só tocar no coração. Vai. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu doenta, bebe leite. Toca no fundo do meu coração. Alô, Marizinha! Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. E amanhã tem a ilha, né? Toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. DJ Ellison, toca DJ aí. Perto de ti, que não me acusa. Manda muito corajoso. Se não se mexer em prato de cachorro. Todo teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás. Os eu... pilantras da Cipriano Gogê. Ai, pilantra! Viverei pra sempre ao teu lado. O amor calado. Que hoje eu sinto. Já pra chamar amigo chegar lá, já vai de tuba. Saqui roteiro hoje, curtindo o Marizengo Rebelde. Obrigado, Jean. Tamo junto, galera. Já vai de tuba. Um beijão a vocês aí. Rebelde. Tecno Show, emocionando você. Vou sair pra não lembrar que você não está aqui. Peço que alguém toque esta canção que me faz lembrar de você. Ai, que dor que eu sinto aqui quando eu olho e tu não estás. Ô Maria Branca, o escorregar se estás. Vai virando, vai virando, vai virando, Rebelde. Thank you. menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amar. Já sabe, meu parceiro do Engenharia! Um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. E vai descendo. Vai. 1, 2, 3, vai. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido tu novio, pequeño y no hermoso. Y sé que no te quiere, por eso. Amigos, ya vaya, netos. Os manos da saudade, gente, valeu. No sabe complacerte. Alô, Cláudio! Pero tendré paciencia, porque no es competencia. Por eso me motivas para yo respetar. DJ Anderson, DJ Anderson, DJ Boy. Brasil, obrigado. Valeu, Claudinha. Valeu, João. Nossa tribo da saudade. Obrigado, Loura Saudade. Obrigado, Eliana Top. E as suas filhas. Obrigado, gente. Vai. Fique agora na boa companhia dos DJs do Mauricinho Malgrado. Obrigado, meu parceiro Paulo dos Pilandra. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Marizia. Próximo domingo tem mais Rebelde por aqui. Obrigado, gente.